Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e durante 60 minutos trar-lhe-ei música erudita, música clássica. Fique connosco ao som de belas obras. A primeira obra selecionada para esta noite é de Sergei Rachmaninov, que nos traz Concerto para Piano número 2. Thank you. Thank you. Esta foi a nossa primeira edição do programa Quarto Andamento, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Por hoje, deixar-lhe-ei mais uma obra, mas voltarei na próxima semana para mais uma edição do programa Quarto Andamento, aqui no Canal 2. Esta foi a primeira de muitas emissões em que a música clássica lhe vem fazer companhia. Espero por si na próxima semana, aqui para mais um Quarto Andamento. Hoje terminamos esta nossa edição com Antonín Dvorak, que nos traz Cello Concerti. Fique bem, tenha uma boa noite e até para a semana.